de Colônia Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo. A história de Oldenburg II. Em 1777, o príncipe Friedrich August separou os condados de Holstein-Oldenburg e os elevou à condição de ducados. Friedrich August, falecido em 6 de julho de 1785, foi sucedido por seu sobrinho Peter Friedrich Ludwig como administrador territorial. Apenas após a morte do seu sobrinho, em 1823, que foi iniciado o governo da Casa de Grão-Duque de Oldenburg. A seguir, a região situada no lado direito do rio Reno foi ocupada pelas tropas de Napoleão Bonaparte, já em 1797, submetendo a sua administração à região de Birkenfeld e Idar-Oberstein. Em 1803, a Dieta do Sacro Império Romano-Germânico foi extinta e a administração do Bispado de Lübeck foi inteiramente secularizada, transformando-se em Principado. Através do decreto de Napoleão I, do Napoleão Bonaparte, de 10 de dezembro de 1810, o Ducado de Oldenburg foi incorporado ao Império da França e foi novamente reconquistado 3 anos mais tarde. No dia 19 de outubro de 1813, começou em Leipzig a ofensiva final da Rússia, Prússia, Áustria e Suécia contra a hegemonia de Napoleão na Europa. O general francês subestimou as nações aliadas e estava convicto da vitória. A batalha custou a vida de 500 mil soldados. Após a derrota definitiva da França, o mapa da Europa foi remodelado. Depois da derrota de Napoleão Bonaparte, em 1815, toda a região de Oberstein foi instalada à administração de um distrito prussiano, Landratur. Através de uma curiosa determinação do Congresso de Viena, a região de Birkenfeld passou para a administração do Ducado de Oldenburg e, assim, Idar-Oberstein tinha sua administração na distante intendência de Oldenburg. Foi apenas em 1817 que o Principado de Birkenfeld foi oficialmente incorporado ao Grão-Ducado de Oldenburg. Após este período, foi restabelecido os direitos monárquicos dos antigos soberanos. Peter Friedrich Ludwig, falecido em 1829, outorgou seu filho, Paul Friedrich, falecido em 21 de fevereiro de 1853, como sucessor do seu cargo e assumiu no dia 28 de maio de 1829. Entretanto, não recebeu o título de Grão-Duque. A seguir, assumiu o filho Nikolaus Friedrich Peter.